CH-11, Ocean 6258. Establishing the localizer, go 1805. Go 1805, complete final and contact tower 118-095. Salvador Tower 118-095, go 1805, good night. Night. Go 1643, para 2017, livre final elétrico e reposta estabilizado. 2017, livre elétrico, reportagem estabilizada, está indo vindo para 169, 1643. 3152, desce para 3017, voa Duna da presente. 3017, voa Duna, para 3152. 1714, reautorizado 4000 PS, livre de restrição de altitude à frente, redução de cada de 2509. 4000, livre da restrição, já está mantendo 250, voa 1714. Oi Salvador, boa noite, gol 1805, estabilizado, final ILS, pistão 10, baixou e travou. Final 1805, pouso autorizado, pistão 10, vento 70 graus, 7 nós. Autorizado, pouso, pistão 7, gol 1805. O gol no 643 estabilizou. 643 da gol, complete final, torre 118-95. 95, obrigado. Do gol no 643, boa noite. Relógio, gol no 643, número 2 para pouso, 170 graus, 5 nós. Aguarde pista livre. Guardando livre, está uma milha e meia do Índia Serra no 643. Viu o trem, baixou e travou? Bastante pra você. Maravilha. Unit 05 no grau D3, taxi vai Alpha, Juliet, pole position. Vacating the runway via Alpha, Juliet, could you confirm on today's stand? H1. H01, 01805. 643, pista. Vamos abrir todos autorizados. Autorizado, 1-0. Segue na descida com 714. 714 desce para 2017, livre final LSD, reporte estabilizado. 2017, reporte estabilizado, gol 714. Localizador visual 31. 3152, data complete final, torre 118.95. 18.95, será que é a ponta? É. E Juliette para o portão 5. Boa noite, torre 3, 152, vai passando externo, baixar, travado. Boa noite, Tan 3152, pouso autorizado, pista no zero, vento 70 graus, 7 nós. Livre pouso, pista no zero, Tan 3152. Estabilizado LS, voo no 74. 4 contato final, torre 118-95. 185, 74. Torre Salvador, voo no 74. Voo no 74, reporte baixado e travado. Reporte parado, 74. Falou 45, táxi de Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, até a 3 anos. Estabilizado no ILS, avistando, baixo travado, gol no 714. No 714, pouso autorizado, pistão no zero, 70 graus, 8 nós. Livre pouso, gol no 714. 344, oceano identificação, desça para 3 mil pés para o de Duna, ajustado 1017. Presente voa Duna para 3 mil. Tem condições de incrementar uma que é presente velocidade? Está seguindo como número 1 na aproximação? Vai bater até 5 milhas de Duna de velocidade. Do 4062, boa noite, sendo identificação, desceu 050, perfil Mari. 050 Mari, repetindo 159, vou passar a gente. 5344, desce para 2017, autorizada final LF3, reporte estabilizado. 2107, reportará estabilizado. 5344. Azul 4062, reautorizado 4000 pés, ajustado 2017, redução indicada 229. 4017, Azul 4062. 3891, reautorizado 3000 pés, livre da restrição de altitude em Pelô. Da web, boa noite, acione a identificação. Proa de Duna, descendo inicialmente ao 050. O ajuste em Salvador 2017. É o 050, boa noite. O 5899 da web, controle. Prossiga. O senhor confirma as condições do passageiro que desmaiou, pra gente confirmar tudinho pra torre? Ele falou que caiu a pressão e já tá se sentindo melhor, mas vai precisar de médico aqui a bordo, se não está ainda em condições de embarcar sozinho. Está melhorando, mas ainda precisa de um ter assim, tem de forte, o possível médico para dirigir aqui a bordo. Gente, já foi solicitado à torre o apoio de ambulância. Eu gostaria de saber só o sexo, a idade e o sexo do passageiro. Masculino, 56 anos. Está na poltrona 1, Charlie? Vale. 4062, vitor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite, será o localizador. Mantenha presente pro limite, o lote é o 4062. 3891, desce para 2017, livre final LFC, reporte estabilizado, 3891. 2017, Porto Alegre, tá? 3891. Lado Trip, 5344. 344 da Trip, complete final, chame torre agora 11895. Ou no 895, boa. Oi, Salvador, boa noite, o Trip 5344. Boa noite, Trip 5344, baixei, travou? Seu trem em cima aí, né? Avisar em Samarim quando eu baixar. Gente, vento de superfície 70 graus, 7 nós, eu posso baixar o trabalho. do 4062, autorizado 2000 pés, ajustado 1017, redução indicada 1909, aguarde redutor sinal para o localizador. 2107, já reduzido a sua carga. Baixa 8, amor, 5344. Foi autorizado, pista no 035344. Eu reposto. Para o localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado. 070, reportará estabilizado para a serra da vida. Da UF tem descida reautorizada para 2000 pés, ajustado 1017. 17 até 2000, 899 UF. Completa a redução, chame torre agora 118.95. Confirma, por exemplo? 18, decimal 95, 118.95. Copiado, valeu, obrigado, 3891. Claro. Utilizado azul 4062. 062, chame agora a torre 118.